Taxi Preso 3. Com 84 a bordo, autonomia de 330 Aldeana Campinas. Mano, 649. 084. Tenta conseguir se livrar via Golf? As três zona pro Elefa. Elefa, cara, uma três, tá ligado? Pra via Índia, 1895, 1014, bom voo. 1094, 1014, andando já, 3, 1, 3. Michael, meu alvo, pronto, 4. Na conquista, nível 0, corrijo, 2.500, em rota com o fã plano, decolagem da Irmãe, com próximo em coordenação com a torre 1895, transponder 5466, controle 208. Só confirmando, restrito no meu pés até fora do bar. Aumento na RMA por conta e risco, chama a torre. 1895 para decolagem, vai para o meu alvo. Papapá, eco papá se anda, não escuta? Oi, chame 6225, chame centro Recife, 1288, alterno 353. 65, vem pro 330 graus, 039, pressão decolar, pista no zero. Tá iniciando, pista no zero, 1865. Guanagol, 649. 649, 2-1 da Suma 1. 2-1-1. Fala, Salvador, 649. Luna 649, bom dia, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa, reporte antes da Juliette, 649. 2, Salvador, bom dia, tanto 3153, quanto espera pronto. 3-1-3, bom dia, Lima, tem pista no zero. A Lima tem no zero, tá 3-1-3. Patrão em Salvador, bom dia, Gol 1865, decolou na Arbora, Lefa. 865, suba ao 360, sai da Arbora. Sobe ao 360, via Arbora, Lefa, 1865. Autoriza direto, Lefa? Estado Lefa, 1865. Olá, da presidente Lefa, muito grato, bom dia. Meu alvo autorizado a decolagem, não tenho tráfego reportado no setor, reporto cruzamento. Tá 3153, vento calmo, autorizado a decolar, pista no zero. Decolagem, tá 3153. Essa semana ajuda a foca, sou o melhor, da Juliette, gol 649. Portão 5, no 649. 5. Hora de solo, Michael Mel. Senhor Alves, da presença para o doutor Otapuã, aguardando o chamamento. Reporta no primeiro. Vamos dar um cruzamento, aprovado aí, Itapuã, Michael Mel. Vai atingir 050-2229. 2229, desça para 2014, livre LS, X-Way. 2014, autorizado, 2229. Suba 360, saída da El. Voe Leda na presente. 360, saída da El, voa Leda na presente. Guardando a transferência, Michael Novo. Voltando para a bola, voltando para a matriz. 3, afirmativo, chame o centro em 1288, alterno 353. 288, ponte. Vai com o meu alvo, controle 20-8. 208, graças a Deus. Bom dia, Mike Romeu Alfa. Mike Romeu Alfa, Salvador, prossiga. Linha litoral, vai prosseguir até o farol da barra. Prossiga até o farol da barra, 500 pés, Mike Romeu Alfa. Ah, 500, Alfa. Avisou 2229. Passarei do 2229, chame torre 1 no 895. 1895. Salvador, bom dia, eu passarei 2229. 2229, bom dia. Reporta até chegar. 297. Travou 2229. 329, entre calma, autorizado pouso, pistão zero. Livre o pouso, pistão zero, 3229. No 865, chame Recife, 288-1353. 288-251-353. Bom, 865, muito grato. Táxi autorizado até o ponto de espera da zona 0 via Pátio Índia 1895-1015. Bom dia. Salvador, bom dia, para a 6570. Bom dia. Informação hotel. Recife 350.4. Michael Nova, prossiga. Gente, Michael Nova, vai prosseguir a 500 pés ou vai subir para 2.500 como solicitado? Agora vai para 2.500. Confirmando a saída, Puca, transição Aru, passa a posição ao Jambo. Correto, parte 3, chame pronto, 6570. Salvador, bom dia, passaria 2229, livrou na 5. Passaria 2229, táxi autorizado via Alfa Kilo, parte 3. Alfa Kilo, parte 3, 2229. Consegui direto em Rimar, não há nenhuma aeronave na aproximação para Salvador, com o meu Golfo. Ei, graças. 3153, chame Recife, 1251, não, Terra 13325. 5973, suba e mantenha 370 na Pro de Jamo. 370, Jamo, solicita nível 330, por favor. 330, suba e mantenha. Sobe e mantém 330, obrigado. 5973. Hotel Romeo Golf, chame torre em 11895. Agora torre, Hotel Romeo Golf. Torre, Hotel Romeo Golf. Hotel Romeo Golf. Porta final, Rimar, curta final. Porta lá no final da Rimar, Hotel Romeo Golf. Autorizados no Pax 6570. na final da Rimar. Tenente, Rota Romeu Golfo, reporte solo controlado. Rota solo controlado, Rota Romeu Golfo. Solo, eu passarei 2223. 2223, sim. Poderia confirmar vento, temperatura, por gentileza, e depois coordenar o repetitivo, vitória da conquista. A informação de vento no atual operação da pistola zero no momento é variável, com intensidade de 1 nó. Temperatura ambiente 25 graus, temperatura da pista 30 graus. Confiado, quando quiser coordenar o repetitivo na vitória da conquista, estamos na sua escuta próxima. Conquista está autorizado nível 180, rota conforme plano, pistola zero, primeira curva direita, arbor, transição elétrica. 5553, no transponder, controle 120, decimal 8. E 2223, autorizado conquista 180, conforme pista 10, curva direita. Árvore elétrica, 5553208. Qual é o time para o posicionamento? 2223. Federal 9970, Mom Neninha, White Cop. Do 973, chame Centro Recife, 2545, bom dia. Ouro 2545, Recife, bom dia, Recife 973. 9570, bom dia. Autorizado além de colar, pista no zero, vento como? Além de colar no zero, também é 570 da Globo 20, controle 20 da Sumo 8. 208, bom dia, senhor. Controle Salvador, bom dia, para cargo 6570. Apto 6570, suba ao 350, saída PUCA. 350 na PUCA, 6570. Controle, 6570, por cidade de Guajamo. Prezado. Obrigado. 09970, pronto, Teresina, 340 autorizado, rota conforme plano, pista 10, primeira curva esquerda, Momo, transição Nenim, 5556, transponder, controle 208. 340, Edson, pronto, puxa parte 3. Salvador Azul 4234 para Recife, 3305 Hotel, bom dia. Bom dia, Azul 4234 autorizado Recife, 330, rota conforme plano, pista 10, primeira curva esquerda, subida PUCA, transição Aru, 5567, transponder, controle 208. 4234 Recife, 330, rota conforme plano, pista 10, primeira curva esquerda, subida PUCA, transição Aru, 5567, 208. 422, chame pronto, 4234. Federal 9977, bom dia. Hotel confere, galeão autorizado, nível 360, rota conforme o plano de voo, pista 1-0, primeira curva direita, da El Leda após Irume. 5525 transponder, controle 208. 360 para o galeão, conforme a rota do plano, decolada 10, curva direita, no perfil da Dael Leda Irume. 5525. É o transponder 1208, controle central 9977. Correto, chame pronto, puxa o sonamento 9977. Maravilhão. Salvador, é o gol 1649 para o presidente. 649. Bom dia, informação em hotel. Porto Seguro autorizado 360. Rota conforme o plano de voo. Pista 1-0, primeira curva à direita, subida da El. Transição Bidev 5570, transponder, controle 208. Posição confirmado, 3670, conforme a rota, decolada 1-0, curva direita, Dael Bidev 5570, 208, controle. Confirmando, Dael, transição Bidev, passa a posição Leda. Positivo, Dael Bidev com Leda, bom, 64. Portão 5, chame pronto, na 64. Azul 2783, então confere, autorizado, vitória da conquista, nível 1-60, rota conforme o plano, pista 1-0, primeira curva direita, arbor, transição elefa, 5564, transponder, controle 208. Autorizado, o azul 2783, correto, posição é 4 no página 3, chame pronto. Juliette Romeu. Juliette Romeu, possível? Romeu 44.3 no POB, decolagem interna, e a frequência recepcionando a BR-324, alocado 0.15, mais Juliette Romeu. Gente, vai seguir para sobrevoar onde, mais Juliette Romeu? Está solicitando informação da emissora, já transmite, está se dirigindo ao centro no momento, mais Juliette Romeu. Gente, sob condições de usuários, 510, o ajuste 1015, escuta do controle. 1015, 500 AGL, escuta permanente do seu controle, o Mike Juliette Romeu. Será o 9977, bom dia. Autorizado a linha de decolagem 024. Autorizado a linha e decolagem 024, Capitão Federal. Bom dia. 759. Prossiga. Gente, aguarde a coordenação com o Recife, o Golo 759. Golo 759, controle. Para o nível 160. 160, agora na cidade de Rio de Janeiro. 0997. Decolou os 32, 0298. 308, bom dia. Salvador, bom dia, auxiliarão 9977. Auxiliarão 9977, contato radar, suba para o nível 360, direto Leda. Está presente, direto Leda, muito obrigado. 360, auxiliarão 9977. Auxiliarão 9970, autorizado, chame back. Terminal Pirajá em sobrevoo, Mike Juliette Romeu. Gente, Mike Juliette Romeu. Autorizado, parceiro 223, Champagne. Autorizado, contato, sim. 759, desça para 4 mil pés, chegada a Bonf, voe a Lagoinhas para interceptar a chegada, ajuste em Salvador no 0115, livre das restrições de altitude em carro. Para 4 mil pés, a Lagoinhas. Salvador conquista uma centena, correto, decolagem da nossa 7, curva direita, arbor, transição elefa, transponda 5001, controle 208. Confio, confirmando, já vou visual no setor. Ok, tem um PLB? Gente, só na 14, 1895, 1015, bom voo. Alô. Salve, Salvador, é o 9649, posição. Pega a zona. Boa, 9649, aguarde. Salvador, passeira 2223 para o carro, 27 a bordo, 6 horas e 20 até na Salvador. Ano 33, decimal 25. 251-133-25, bom dia. Bom dia. 3-4-2 para a posição da vez. 4-2-3-4, aguarde. Aguarda. Acho que é Vitor Delta, bom dia. Gente, eu acho que é Vitor Delta. Plane transporte 5520, aguarde contato radar, eu acho que é Vitor Delta. Firme o nível que solicita. 4. Chamado de 2 minutos. Obrigado. Acho que a Vitor Delta sub inicialmente a nível 145, estamos coordenando nível 360 com o centro Recife. Pada 90 via Índia, 1895.015. Passaria 2223, segue o Boeing da Federal 1895 na torre 1015, bom voo. Seguindo o Federal, 4-1-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4- Romeo ATR após estar autorizado para o pushback no 5. Romeo ATR está autorizado, 645. O azul 4234 solo. Azul 4234 solo. A234. Após a passagem do ATR da passarela, autorizado no 02. O ATR está autorizado, 4234. Mike, é Mike, prossigo. Bom dia, Autorizado, da 14 a 7, reporte ao térmico. Noroeste do VOR, Salvador, aguarde transferência com o centro Recife. Geral 9970, autorizado a linha decolar, pistão 0, vento calmo. A linha decolar 970 da Golf 42, controle 20 da Sima 8. 120 da Sima 8, já é o 997. Controle Federal 9970, decolou na sua escuta. Federal 9970, contato radar, solução de nível 3403 da MOM. 3403, Federal 9970. Estou ligando a 759? Possível. Estou ligando a procedura? Somente mantenho o perfil, o voo 759 é a aeronave. Perfil de saída com presente com a chegada, bom? Certo. Bom dia, é que o papai se abre, siga. É que o papai se é autorizado. Salvador, senhor, vem em Bravo Zulu, nível 2, 2-0, rota conforme o plano de voo. Pistão na 7, primeira curva à direita, arbor, transição, elefa, 55 na 7, transponder, controle 120, decimal 8. 55 na 7. 1759, informe tráfego, posição de 10 horas, 22 milhas, rumo noroeste, cruzando o nível 060 para o 340, em Bravo 7, 3, 7, 300. 208. 208, boa. Salvador, 4234, com 3508, Natal para o táxi. Bruno 759, está ciente do tráfego anteriormente formado? Afirmativo, Bruno 759. Será 9970, informe tráfego, posição de 2 horas 18 milhas, rumo sul-oeste, cruzando nível 080 para 4000 pés. Bravo 737-800. Ciente, sinal 9970, está cruzando 080 no momento. Pareto 2223, contato Satana decolagem, pulo para nível 180, saída árvore. 180, saída árvore, 2223. Está livre da restrição? Negativo. Perfeito. Controle Golo 7 Bravo, já cruzou com o general em altitude, pode com a Duna? Oi, Duna, desça para 2000 pés, ajuste no 015, Golo 7 Bravo. Duna 2015, Golo 7 Bravo. Geral 9970, vou em código. Transformador 4234, código 010. Sou 4234, ali mantém-se no 0. Ali mantém-se no 0. Salvador, prossiga. Como daqui a um tempo que ele aponta aqui na porta? Sente, Mike, sim, Mike. Zero vento, zero no zero grau, 02 mais. Azul, 4234, exato, estou no zero. Me mantém a 500 pés. Exatamente a 500 pés, MSL, o mais que com ele. Mete perto. 4234, autorizado a merda, decolar, estou no zero. Desvio. Autorizado ali a manter, estou zero. Ali é manter. Salvador, passaria 229. Possibilidade de voar elefa da presente? Passaria 2223, voa elefa. 23, voa elefa, obrigado. O 4234, contato radar, tubo para o nível 330, saída PUC. 330, PUC, 4234. Papapá, Lima, Papa Mike, prossiga. Solicitado de Tia Ranger com Índia, para Tia Ruiz Delta Lima, Tia Pés, alocado 0126, CUB único. Então, Papa Mike, condições de trans 500 pés. Ajuste em Salvador 1015, efetue cruzamento do eixo da pista 10 entre Duna e Simbra. Fique atento a helicóptero na região do estádio da Fonte Norte. Ok, cruzamento entre Duna e Simbra, sem interferir, vai ficar atento ao tráfego, o Lima Papa Mike. Correção Lima Papa Mike, o tráfego está a 1,5 milhas de duna. E aí, a gente vai ficar perto, liga pra tomar. Vertical do terminal Pirajá, o Mike Juliette Romeu BR-324. Uma aeronave modular para controle possível. Fato 981 da Azul, chegada bom, fidência para 4.000 pés, ajuste 1015. Geral 9970, passa nível 200, chame centro Recife, 125.45, alterno 126.85. Já autorizado táxi, aponta para ingresso no centro. Por meio 49, decolagem 50, controle da 0 da 108. 208, boa. Autorizado, boa, 759. 759, torre no 895. 295, grato. Controle Salvador, 1649 da Gol, decolou, está na sua escuta. Gol 1649, contato radar, turbo no nível 360, direto dedo. 360, Leda na Pro. 9, bom dia. Autorizado, pouso, pista no 0, sempre calmo. Repórter enxergado. Livre pouso, gol no 759, baixar travado. Gente, caso já tenha o mesmo no visual, foi direto Serra Uxi, Delta Lima, da presente. Leão, tava mais um complementar, já. As mantenha, consiga manter a separação do Mike Juliette com o meu, foi Serra Uxi, Delta Lima. Ok, se a visão for mesmo, consegue manter a visual de uma forma.